Olá pessoal, meu nome é Otávio Santos e estou aqui para comentar a primeira temporada de Sons of the Anarchy. A série, que é transmitida desde 2008 pelo canal AKBFX, está prestes a começar a sua quarta temporada, em setembro agora, chegando. Por isso, pretendo realizar até lá as reviews de todas as temporadas para que você tenha uma ideia sobre essa série, que é para mim uma das melhores coisas que se tem na TV atualmente. Ela é muito boa, na minha opinião, porque ela foge e muito do padrão praticado na maioria das séries atualmente. Aqui não existe aquela conveniente separação entre mocinhos e vilões, bem e mal, aquele maniqueísmo que a gente vê em quase todas as séries de TV. A história da série gira em torno do clube de motoqueiros Sun Crow, ou Sons of the Anarchy, né? Que faz da pequena cidade de Charming, no interior dos Estados Unidos, seu reduto de atuação. O grande objetivo do grupo é proteger Charming do tráfico de drogas e das grandes empresas que querem explorar o lugar. É tipo a pequena cidade que é protegida pela gangue. E é lógico que para Sun Crow fazer esse papel, tem que ter a condescendência de quase toda a cidade que cobre as atividades ilegais do grupo. Inclusive a própria polícia, que é praticamente toda corrupta. E cobrindo, inclusive, o tráfico de armas. É o modo como o grupo, principalmente a principal forma de lucro do grupo, é o tráfico de armas. É, gente, na série não tem ninguém inocente. Essa característica inicialmente pode chocar algumas pessoas, principalmente os mais conservadores, né? Pois o grupo usa de muita violência para tocar os negócios adiante. Mas é impossível não simpatizar com os integrantes do grupo, porque é um barato conferir a camaradagem entre eles. Os momentos de interação são os responsáveis pelos momentos de humor negro. Diga-se de passagem, mas não menos engraçado. Eu comecei a ver a série com certo receio, mas não demorei muito para devorar os três episódios da primeira temporada. Vi tudo em menos de 5 dias. A história é muito envolvente, né? Dinâmica, tudo flui muito naturalmente. É incrível a capacidade da série de dar tudo errado. Se vai haver algum negócio entre gangues, pode ter certeza que algo muito barra pesada vai ocorrer. E a corda sempre estoura do lado que a gente menos espera. A história da primeira temporada basicamente é sobre a pressão feita pela polícia sobre o grupo, que tem que continuar atuando, tem que continuar realizando seus negócios com a polícia na cola. E uma verdadeira guerra de gangues, porque tem as gangues rivais, tem os grupos rivais, os Maias, os Nords, que são meio nazistas, né? Enquanto esse cerco vai se fechando, o grupo vai tendo cada vez mais dificuldade de continuar seus negócios. E é aí que a coisa fica feia, porque tudo fica muito explosivo. Eu não quero soltar nenhum spoiler, mas adianto que a série é recheada de momentos que me deixaram literalmente de queixo caído. Sons foge de qualquer clichê do gênero, definitivamente. Apesar da Sam Crow ser o centro principal da trama, é Jackson Teller quem tem mais destaque. Nesse núcleo vemos o nascimento prematuro de seu filho, já que sua mãe era super viciada e teve overdose antes do filho nascer. E por outro lado, temos Jax começa a ter dúvidas sobre a atividade do clube, sobre essa ilegalidade em que eles vivem, se eles realmente deviam participar do negócio de venda de armas e tal. E tudo fica pior quando ele vê que a namorada dele, a antiga namorada dele da juventude, Tara, retorna à cidade, agora ela é médica. Enfim, aquela historinha de amorzinho, da juventude que volta, ele se apaixona novamente. Mas o romance definitivamente não é o ponto principal da série. Como falei, é um seriado muito violento, meio dinâmico, explosivo. A série tem o mérito de que a marginalidade da Sun Crow não seja repulsiva, definitivamente arruinaria o seriado. Pois bem, não pretendo com esse review de forma alguma esgotar os assuntos abordados pelo seriado. Só quero, com ele, fazer uma breve explanação da série que rapidamente virou uma das minhas preferidas. Portanto, quem não assistiu, assista. Vale muito a pena fazer uma super maratona da série durante essa mid-season, que a gente não tem nada para assistir, para chegar em dia na estreia da quarta temporada em setembro. Bem, pessoal, é isso. Até a próxima review. Comentem se gostou, se não gostou, comentem também. E é isso, gostei do meu primeiro review. Até a próxima. Tchau.